madrugada. Olha o neguinho, cê voltou. Olha o menor, cê voltou. Foi pro corre mais cedo. Zona Norte, só menino terror. Aí não é segredo. De Lacoste, o bonde bicou. Meu perfume é dinheiro. Elas reconheceu, encostou, me chamou de amor verdadeiro, é. E no baile as garrafas, adrenalina no copo das gatas. Qualidade em fumaça, a família tá bem lá em casa. Sonhador tá na bala, as naves vacilita e dispara. Muitos tentou me abalar, mas o tempo do rei que brilha a caminhada. Muitos tentou me abalar, mas o tempo do rei que brilha a caminhada. Em madru, em madru, em madrugada. Kiki, vai e vem, tintim, pela saúde, paz e amor, eu de sem. Madrugada. Tintim, vai e vem, tintim, pela saúde, paz, amor, as de sem. Tintim, pela saúde, paz, amor, as de sem. Tintim, pela saúde, paz, amor, as de sem. Madrugada. Olha o neguinho, cê voltou. Olha o menor, cê voltou. Foi pro correr mais cedo. Tô na norte, só menino terror. Aí não é segredo. De Lacoste, bonde em bico. E o perfume é dinheiro. Elas reconheceu, encostou, me chamou de amor verdadeiro, é. E no baile as garrafas, adrenalina no copo das gatas. Qualidade fumaça, família tá bem lá em casa. Sonhador na parada, as aves facilita e dispara. Muito sentou minha bala, mas o tempo do rei que brilha a caminhada. Muito tentou me abalar, mas o tempo do rei que brilha a caminhada. E madru, e madru, e madrugada. Tintim, vai e vem, tintim, pela saúde, paz, amor, e as de sem. Madrugada. Tintim, vai e vem, tintim, pela saúde, paz, amor, e as de sem. Tintim, pela saúde, paz, amor, e as de sem. Madrugada. Madrugada.